Eu tenho uma missão e pra cumprir faço o que for preciso. Não meço forças, nunca retrocedo, não vacilo. Meus inimigos eu sei muito bem quem são, porque alguns eu vejo vira e mexe na televisão. Desse jeito eu acho mais fácil definir quem tá certo e quem é o mais errado por aqui. E só pra conferir, eu chamo o esquadrão, pelotão de elite armado e preparado pra missão. Parte 1, eliminação da resistência, anti-inteligência, consequência é o indicado. Cuidado, ninguém aqui veio pra brincar. O dia D é hoje, esse aqui é o lugar. Faça a revisão da estratégia, do plano, da meta. Pro caso de emergência eu guardo uma arma secreta. Improviso, um plano B se for preciso, pra que a extinção dos traidores seja completa. Agentes disfarçados ganham nossa confiança, minando nossas forças com falsas esperanças. Ídolos ridículos desviam a atenção, enquanto alguém arquiteta de longe a destruição. Líderes forjados com uma outra missão, manter o povo alienado e cercado como gado. Avoado e dopado só pra ser manipulado, sendo sempre encaminhado pro paraíso errado. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho que lutar enquanto eu respirar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu vou continuar o subindo está. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho que lutar enquanto eu respirar. Que a ignorância se propaga como epidemia, se infiltrando cada vez mais no nosso dia a dia. Toda e qualquer forma de patifaria é inventada pra tirar dinheiro de quem já não tem dignidade, identidade. O orgulho vão também, mas a culpa é de quem? Se o esquema é tão bem armado e o inimigo vive muqueado entre nós, disfarçado talvez até do seu lado. Círculo vicioso que te mantém viciado, consumindo entorpecentes visual-auditivos. Mas escuta o que eu te digo, se eu falo tenho motivos. Pensa enquanto nossos cérebros ainda estão ativos. Quem tem coragem vem, quem não tem paga um pau. Só fica quem enfrenta e não desiste antes do final. A batalha é mais real do que se pensa. É a mente em liberdade, a merecida recompensa. A minha cabeça ninguém vai mudar, mas a molecada é fácil de manipular. É nosso ponto fraco, aí fica difícil. Toda podridão assimilada vira vício. Render-se jamais, agora é nossa vez de neutralizar o prejuízo que o inimigo fez. Porque agora é a hora do boom. Saga de consequências, esquadrão missão, parte 1. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho que lutar enquanto eu respirar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu vou continuar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho que lutar enquanto eu respirar. Eu vou continuar. Não vou parar.